frighten my soul. Does she ever look red? Yes, ma'am, would say so. Does she look Gary Grant? Yes, ma'am, would say so. Can the fishes above? Oh, no, ma'am. Yeah, and your blood is her go. Not my blood. Oh. She's a real vamp. Now I know. I don't wanna be a part of the show. Let me go, let me go, let me go, let me go. Está a ouvir Ouro e Platina. Everybody twist! Dancei twist no Rio e também em Madrid. Todo mundo com twist dançando eu já vi. Oh baby, o twist é grande, é internacional. Yeah! Todo mundo twist aceitou. Yeah! Tem que ser bem sensacional. Yeah! Dancei twist no Chile e em Paris também, na Itália e na China. Dancei com meu bem. Se o mundo está gostando, yes, por que não vou gostar? Yeah! O mundo twist aceitou. Yeah, yeah, yeah. Ser bem sensacional. Yeah! Yeah! As turmas em New York não para de twistar. Em Londres os lords estão sem. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte,

pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu o luto às andorinhas. Ai, esta voz a mim se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Só sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Ai, deu esta voz a mim. Com ouro e platina, é sempre assim, a melhor música. Passou, já passou entre nós dois. Agora eu me separo de você e esse amor que já foi feliz já se acabou. Adeus, amor, chegou o fim desse amor que já passou. Por Deus, não chore mais por mim. Enxugue os olhos, não chore não, não chore não. Agora que estou longe de você, eu não sei que será de mim, que será de mim. Será de mim?